الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Prezados irmãos e irmãs, hoje em dia o Ocidente, quando ataca o Islã, o primeiro alvo é a mulher. O primeiro alvo é a mulher, que os muçulmanos tratam mal as suas mulheres. Inshallah, eu hoje aqui, prezados irmãos, resolvi falar um pouco qual deve ser a nossa conduta para com as nossas esposas. Qual é? Qual deve ser a nossa conduta para com as nossas mulheres? Ser gentil e ter uma nobre conduta para com a esposa, prezados irmãos, é algo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enfatizou muito nos ahadith. São vários ahadith em que ele disse que a pessoa deve ser amável para com esposas. Subhanallah, vem no hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: aquele marido que for paciente no mau caráter da sua esposa, ele terá a recompensa de Ayyub alaihi salam. Ele terá a recompensa de Ayyub alaihi salam. Hoje em dia, infelizmente, vocês veem a violência doméstica que está existindo hoje. Desde quando isso virou prato da vida de um muçulmano? É inacreditável como um muçulmano consegue bater na mulher. Quantos casos nós estamos a resolver de divórcio? A mulher vem chorar porque o marido bate na mulher. Subhanallah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu que o homem batesse no rosto da mulher. E se for permitido, é com miswak. Onde está esse caráter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hoje, meus irmãos, o nosso comportamento para com as nossas esposas deixa muito a desejar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. O melhor dentre vós é aquele que tem melhor caráter, é aquele que trata melhor a sua esposa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith narrado por Anas radiallahu ta'ala anhu: man razaqahu Allahu imra'atan saliha, aquele homem que Allah lhe conceder uma mulher piedosa, faqad a'anahu ala shatri dini, Allah ta'ala ajudou aquele homem, metade do seu imã, metade do seu din já está completo. Subhanallah, essa mulher que é metade do nosso imã, será que a nossa conduta é tão miserável? Wallahi, nós hoje tratamos bem os amigos, tratamos bem todos à nossa volta, prezados irmãos, mas aquela pessoa que a gente divide a nossa cama, 40 anos, 30 anos, 20 anos, ele é que deve dizer se você é bom homem ou não. Teu amigo pode dizer que você é um grande brada, teu empregado pode dizer que você é um bom boss, mas até tua mulher não te elogiar perante as palavras de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você não é um homem de verdade, você não é um homem com bom caráter. Wallahi, são vários direitos da mulher, mas hoje aqui eu não quero falar, vou mencionar alguns direitos, mas eu quero falar mais a conduta, tratar bem a esposa, tratar bem a mulher. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Abu Huraira, que está no Tirmidhi: akmalul mu'minina imana, o crente que tem o imã mais completo, ahsanukum khuluqa, é aquele que tem melhor caráter, wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim, e o melhor dentre eles, dentre os homens, é aquele homem que trata melhor as suas esposas, é aquele que tem mais paciência, que é mais tolerante, aquele que é um homem de verdade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, Muawiyah ibn Ihaida radiallahu, ele diz que: culto ya Rasulallah, eu perguntei ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: ma haqqu zawjati ahadina alayhi, qual é o direito da mulher sobre o marido? Ele diz: an tat'amaha idha tu'imta, dar de comer a ela, wa taksuha idha iktasaita, dar de vestir a ela, wa la tadrib alwajha, nunca batê-la no rosto. Wallahi, meu irmão, você é um covarde se bater a mulher no rosto. Wala tuqabbah, não falar, não insultar a mulher. Wala tahjur illa fil bayt, e não abandonar ela, não ser na casa. Discussões vão existir, altos e baixos vão existir no casamento, mas resta saber a nossa conduta naquela altura. Prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz nesse hadith: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Que o melhor dentre vós é aquele que tem a melhor conduta, aquele que trata melhor as suas esposas, esse é o melhor dentre vós. Allahu Akbar. Prezados irmãos e irmãs, vamos ver a nobre conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A passagem está no Bukhari. Certa vez eles voltavam de uma batalha. Voltavam de uma batalha, Ghazwatul Muraysi', no quinto ou sexto ano do Hijrat. Olha a tolerância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu ta'ala anha, ela própria narra o hadith que hatta idha kunna bil bayda, quando estávamos num local chamado Bayda, inqata'at iqdun li, fui para fazer a minha necessidade e no meio perdi o meu cordão. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a gente sabe, as mulheres são muito particulares a respeito disto. Cordão, pulseira, subhanallah. Elas ficam horas e horas no espelho só procura daquele anel. É a natureza da mulher. Nós homens temos que entender isto. Então, quando ela volta, ela deu falta do seu cordão. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam sabia disso. Agora, meus irmãos, se fosse um de nós, bem, a nossa mulher atrasa um minuto porque não abriu a porta. A nossa mulher tem que saber o som do meu carro. Como é que ela não sabe? Meu irmão, você tocou a campainha, ela demorou. Por que você tem que ficar zangado? Esse não é o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arranja uma desculpa. Olha na tolerância. Então acha quando voltou, disse que eu não saio daqui sem o meu cordão. Ela também era mulher. Que eu não saio daqui sem o meu cordão. Allahu Akbar. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam entendeu. Se fosse um de nós, mas desculpa lá. Por um cordão. E não era só uma pessoa. Subhanallah. Acha quando parou, toda a caravana teve que parar. Todos os sahabas tiveram que parar. Porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam parou. E por que ele parou? Porque a esposa perdeu o colar e está à procura. Allah. Que Nabi este? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasi. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam foi à procura do cordão. Meu irmão, quando a nossa irmã em casa, quando a nossa esposa, Allahu Akbar, que Allah começa a dar tawfiq a mim mesmo e a todos nós para que pratiquemos nessa conduta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se ela um dia perder alguma coisa, não rale, não zangue, não chame nomes, mas comece a ajudá-la a procurar. Que o meu bem, onde que deixaste? Não deixaste aí? Não deixaste aí? Ajuda ela. Esse é o nobre caráter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Rasulullah sallam também ficou à procura daquilo. Até que o tempo foi passando e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava cansado. Ele pôs a sua cabeça no colo de Aisha radiallahu ta'ala anha e adormeceu. Hora passou e chegou a hora da Asr. Não havia água para fazer o wudu. Subhanallah. Então os sahabas estavam já irritados. Foram ter com Abu Bakr, o pai de Aisha. Que o Abu Bakr, sua filha, desculpa lá, só por causa de um cordão. Hã? Ela fez toda a caravana parar e fez o profeta parar, e agora é hora de salat, não há água. Abu Bakr veio no Bukhari, faqala ma sha'an yaqul, começou a lançar bocas e boas. Começou a lançar bocas e boas para Aisha, que o Aisha, você não tem juízo. Havendo um hadith que até ele começou a picar a Aisha. Aisha diz que eu não pude mover, por quê? Porque a cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam estava no meu colo. Subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando acorda, aí Jibril alaihi salam vem e os ares de Tayammum são revelados. Os ares de Tayammum são revelados e foi essa ação de Aisha que ares foram revelados, que serviu de refúgio para toda uma até o dia de Qiyama. Quando não houver água, então é permitido a pessoa purificar-se através da areia. Aqui a gente aprende a tolerância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Certa vez Aisha radiallahu ta'ala anha estava no Masjid Nabawi e sentada com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e os seus ombros, essa parte aqui dos cotovelos, estava nos ombros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ela estava bem coladinha ao profeta e os ombros estavam sobre o marido, e ela estava a assistir o jogo dos beduínos. Mas temos que saber, era um jogo que não havia nenhuma maldade. Uns beduínos estavam lá a brincar. Agora, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha nenhum interesse naquele jogo. Ele não tinha nenhum interesse. Mas ouçam como é que ele reagiu. Ele sabia controlar a emoção. Ele queria respeitar os sentimentos de Aisha. Ele aí ficou parado. Ele não tinha interesse no jogo. Mas porque Aisha queria ver, ele foi tolerante. Subhanallah. Que Nabi! Este foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vem no hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'malu fi baytihi. Ele trabalhava em casa. Hoje vai esse homem ajuda, falei, olha lá ele. A mulher fez ele de o quê? De empregado. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi empregado. Yakhdimu nafsa. O profeta sallallahu alaihi wasallam de vez em quando fazia suas próprias coisas. Yakhdimu nafsa, yafli thawbahu. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia trabalho doméstico. Meu irmão, por que não num fim de semana você acordar que eu, a minha querida, hoje vamos trabalhar juntos. Eu vou varrer a casa, eu vou arrumar a mesa. Subhanallah. Esse é o nobre caráter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós, quando estamos com os amigos lá fora, os homens, que a gente ri tanto, sorri tanto com a mulher estranha, que os nossos maxilares ficam cansados, e ao chegar em casa, os maxilares estão tão cansados que a gente já não consegue sorrir na esposa. Temos que mostrar ao mundo o que, é que o Islã diz sobre a mulher. Qual é o valor da mulher? Como é que a gente deve tratar essa joia que a gente tem em casa? O nosso caráter está aí. Se com aquela mulher que a gente divide a cama, o quarto, a gente não trata bem, quem a gente vai mostrar um bom caráter? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempre que entrava em casa, kana dhahakan bassama, entrava em casa com um sorriso, entrava em casa a sorrir. Não nós que entramos em casa como leões, todos zangados, não. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia miswak antes de entrar em casa. Subhanallah, Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, ele dizia, inni atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li. Subhanallah. Eu preparo para minha esposa da mesma maneira como ela se prepara para mim. Eu quero a minha mulher toda cheirosinha, perfumadinha, limpinha, pronta para me receber. Ele diz da mesma maneira, ela quer também que o marido venha assim. Agora bem, você vem com teu cholé aí, vem com teu cigarro aí. Wallahi, não é conduta islâmica. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de entrar em casa, sempre usava o miswak. Isso é ter boa conduta para com a esposa. É também ter sentimentos. Ela é filha de alguém? Prezados irmãos e irmãs, vocês sabem daquela passagem que certa vez Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, um homem foi ter com Umar. Vocês sabem como era Umar? Eu estou a mostrar aqui a bondade que nós temos de ter para com as nossas esposas. Ele teve um problema com a esposa e a esposa tinha uma língua um pouco afiada. Então ela foi ter com Umar, só que ele, ao chegar à porta da casa de Umar, ele notou que a mulher de Umar também, Umm Kulthum, estava ali a bombardear. Subhanallah. Então ele pensou, e Allah, se eu entrar e dizer que tenho esse problema, vai parecer que eu estou a lançar uma indireta. Então ele preferiu não entrar em respeito ao Amir al-Mu'minin. Só que Umar radiallahu ta'ala percebeu que alguém estava lá fora. Então Umar ibn al-Khattab mandou-o chamar e perguntou, irmão, qual é o problema? O que é que se passa? Ele disse, oh não, oh Amir al-Mu'minin, eu vim aqui e tinha um problema. Ele tentou esquivar um pouco, mas depois abriu o jogo e disse que, oh Amir al-Mu'minin, eu estou cansado com minha esposa. Ela só grita, grita, grita, tem uma língua muito afiada. Subhanallah. Meus irmãos, olham qual foi a resposta de Umar. Umar é aquele sahaba que quando ele passava por um caminho, o shaitan fugia. É aquele sahaba que quando o rio Nilo, quando escreveram a carta para dizer que o Nilo tinha um hábito naquela altura, que todos os anos tinham que preparar uma moça mais bonita, tinham que pôr joias e atirar para o Nilo depois que ele escorria. Quando chegou o califato de Umar, escreveram a carta para ele em Medina, ele escreveu a carta para o Nilo dizendo, o Nilo, se você corre com o teu comando, deixa de correr, mas se você corre com o comando de Allah, continua. Subhanallah. Esse era Umar. Mas agora olha esse Umar, quando chegou a vez da mulher, o comportamento que ele tinha para com a esposa, a tolerância. Então Umar disse para esse sahaba, inni atajawazu anha lihuquqin laha alayya. Ao meu querido irmão, eu tolero esses gritos da minha mulher, eu tolero porque lihuquqin laha alayya, porque essa mulher tem alguns direitos sobre mim. Escutei com atenção, meu irmão. Número 1, hiya sitrun bayni wa baynan nar fayaskunu qalbi 'anil haram. Esta mulher é barreira entre eu e o fogo do inferno. Se não fosse por causa dela, eu sou tão pecador que toda mulher que passasse à minha frente eu podia lançar maus olhares. Mas essa mulher protege a minha castidade. Tabakhatun li, ela que cozinha para mim. Khabazatun li, ela que faz o meu roti e o meu pão. Subhanallah. Ti'run li walidi, ela que cuida dos meus filhos. Será que eu não posso mostrar alguma bondade e tolerar? Subhanallah. Aquele homem, quando viu aquilo, ele com lágrimas nos olhos, ele começou a dizer, se essa é a reação de Umar, qual deveria ser a minha sua reação? Wallahi, há muitos hadith que eu posso aqui narrar. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Yaghlibna kariman wa yaghlibuhunna la'imun, fa uhibbu an akuna kariman maghluba wa la uhibbu an akuna la'iman ghaliba." Ele diz que as mulheres vão dominar um homem tolerante, um homem calmo, um homem paciente. As mulheres vão tomar conta dele. وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ. E o homem que é covarde, o homem que é duro, vão dominar as mulheres. Aí, escutai o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis ser. Ele disse: فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا. Eu prefiro ser tolerante, calmo, não duro, e ser dominado pela mulher, do que ser um covarde, aquele que bate na mulher só para ser dito que sou homem. Allahu Akbar. Wallahi, hoje em dia o tratamento para com as nossas esposas deixa muito a desejar. Meu irmão, saiba que aquela mulher é filha de alguém. Saiba que aquela mulher é irmã de alguém. Da maneira que você trata a sua irmã, a sua filha será tratada da mesma maneira. Escutem com atenção isto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no Hajjatul Wada', o último Hajj que ele fez, ele lançou e disse: "Fattaqullaha fin nisa." Temem Allah a respeito das mulheres. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Vocês أخذتموهن, levaram as mulheres بِأَمَانِ اللَّهِ, através da promessa de Allah. E as partes privadas da mulher são halal, lícitas para vocês, pela palavra de Allah. Então temem este Allah. Hoje, a mulher, infelizmente, é o que o Ocidente diz, que a mulher é uma escrava, que a mulher é oprimida. Não, não, minha irmã. Isso é o que o Islã diz a seu respeito. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, quando fala no Coran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, que os homens têm uma certa superioridade sobre as mulheres. Não é que os homens devem espizinhar as mulheres. Não significa que os homens, por causa dessa superioridade, devem bater nas mulheres. Não, não é o significado do ayat. Mas sim, os homens têm uma superioridade sobre as mulheres. Por quê? Allah Ta'ala diz à frente: Bima anfaqu. É porque os homens que gastam, o homem que deve sustentar a casa. Wallahi, meu irmão, você deve tratar a sua mulher como sua companheira. É uma companheira dessa viagem. Você é o Amir, você é o responsável. Numa casa tudo tem que ser feito em conjunto, com harmonia, teimosia e gingar é hábito da mulher. Toda mulher é teimosa, bem natureza, nós temos que entender. Allahu Akbar. Própria Aisha radiallahu ta'ala anha, ela às vezes ficava zangada. Então, quando ela ficava zangada, ela sempre dizia: juro Rabbu Ibrahim, eu juro pelo Rab, pelo Criador de Ibrahim. Então, certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wa perguntou a ela: sabe, Aisha, eu sei quando você fica zangada comigo. Vê lá, até a Aisha ficava zangada com o profeta. E hoje nós não podemos tolerar? A Aisha disse: como? Então, ele disse: quando você está zangada comigo, você não diz, eu juro Rabbi Muhammad, pelo Rab, pelo Senhor de Muhammad, você leva o nome de Ibrahim. Subhanallah. Portanto, nós temos, quando a mulher está zangada, está triste, tenta perguntar-lhe o motivo, por que está triste? Olá, meu irmão, essas são algumas condutas, maneira que a gente deve tratar a nossa esposa. Número 1, prezados irmãos, amar a esposa é sunnat. Amar a esposa é sunnat. Eu já expliquei na conversa que eu falei sobre as dicas para um bom casamento. Eu falei detalhadamente sobre isso, qual era o amor que existia entre Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Aisha radiallahu ta'ala anha. Tomavam banho do mesmo recipiente, comer do mesmo prato, não tratar a sua esposa como a sua aluna, falar com língua doce. Allah Ta'ala, quando mandou Musa e Harun para falar com Fir'aun, ordenou: faqula lahu qawlan layyina. E fale com ele, com Fir'aun, qawlan layyina, boas palavras. Até com o kafir nós temos que falar de bem, de boas palavras. E hoje a gente ralha, berra. Subhanallah, sua não sei o quê, sua não sei o quê. Não são palavras dignas para uma esposa. E a gente tem que saber dar da'wah, saber entender a mulher. Allahu Akbar. Prezados irmãos, outra coisa que acontece entre os homens, qual é o grande nosso problema? É que nós só vemos as faltas da nossa esposa. A gente só sabe ver as falhas dela. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: La yafuruku mu'minun mu'minatan. Que nenhum de vós deve detestar, estranhar a vossa mulher por completo. Por quê? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Se uma qualidade da sua esposa, da sua mulher, não te atrai, definitivamente outra qualidade vai te atrair. Allahu Akbar. Meu irmão, olha para a boa qualidade. olha para a boa qualidade dela. Não há nenhuma coisa no mundo que não haja uma falha. Tente procurar boas qualidades, boas virtudes. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنْ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Muitas das vezes você acha que aquilo não é bom para mim, enquanto que Allah guardou muita boa coisa dentro daquilo. Maulana Sharaf Ali Tanwi Rahimahullah, ele escreve uma passagem no seu livro. Ele diz que havia um grande buzurgo, um grande santo. Ele tinha uma esposa, só que todo mundo falava: mas bai, até quando você vai viver com essa esposa? Olha para a língua dela, é uma língua muito comprida. Todo mundo reclamava: é hora de você dar divórcio. Mas ele nunca dava divórcio, nunca zangava com a mulher. Então alguém perguntou certa vez: mas Sheikh, qual é o problema? Você até quando vai aturar essa esposa? Subhanallah, ouçam as palavras deste homem. Ele disse que a minha mulher pode ter mil e um defeitos, mas há uma qualidade dentro da minha mulher que eu gosto muito. E qual é essa qualidade? Ele disse: é a fidelidade. Se eu disser para minha mulher: fique neste canto e não saia, eu posso viajar meses, ela não vai sair daí. Então é uma qualidade que eu gosto muito. Portanto, meu irmão, olhe para as boas qualidades dela. Não olhe só para as más qualidades. Agora, meus irmãos, eu queria aqui realçar algo muito importante. O hadith que eu recitei, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele disse: khairukum khairukum li ahli. O melhor dentre vós é o melhor para a vossa esposa. Wa ana khairukum li ahli. Escute com atenção este hadith. E ele afirmou dizendo que eu sou o melhor dentre vós para com as minhas esposas. O que quer dizer? Todos os maridos, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi o melhor marido. Agora, meus irmãos, se nós analisarmos na vida de hoje, quem é o melhor marido? E na'udhu billah, diríamos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi o pior marido. Por quê? Porque hoje quem é bom marido? O bom marido é aquele que dá casa à esposa, que dá carro, que dá isto, dá passeio, dá fim de semana, dá DVDs. Esse é o bom marido. Muito bom marido. Subhanallah. Vamos ver se essas coisas estavam na vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Vocês dirão que não há homem no mundo que maltratou mais as mulheres do que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas ele disse que eu fui o melhor marido. Aisha disse que 2 meses passaram sem a gente acender lume na nossa casa. Só tínhamos 2 coisas: água e tâmara para comer. Subhanallah. Não havia nada. O quarto era tão pequeno que quando a hora de tahajjud, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam queria ir fazer sajda, Aisha diz que ele tinha que bater, mexer o meu pé. Eu afastava o meu pé e o nosso Nabi fazia sajda. Esse era o tamanho do quarto daquele que por causa dele Allah criou os mundos. É aquele que era a melhor criatura. Esse era o quarto dele. Mas ele disse que eu fui o melhor marido. O que quer dizer? Ele disse que foi o meu marido. Eu dei din às minhas esposas. Eu ensinei elas boas virtudes. O Allah, meu irmão, ser bom marido não é levar a mulher para a férias. Não é me levar a mulher comprar uma casa. Isso é necessário. Se Allah deu, você faça. Mas ser bom marido é dar din na vida daquela mulher. Explicar à sua mulher que minha mãe, minha esposa, um dia você vai partir deste mundo. Esta casa vai ficar. Este ouro vai ficar. Dar din a ela, este é o melhor marido. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, outra coisa que eu queria aqui repisar, realçar. O profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou essa tolerância, conduta para com a esposa. Mas hoje em dia, meu irmão, é tudo vice-versa. Hoje em dia, o profeta disse: nas coisas do mundo, nós temos que ter calma, ser tolerante. Faltou sal na comida, tenha paciência. A mulher atrasou fazer isso, tenha paciência. Saber tolerar a mulher, ter paciência nas coisas mundanas. Mas no aspecto do din, nós temos que ser fortes. Aí a gente não pode tolerar. Hoje é o contrário. Nós, quando a mulher não faz salat, quando a mulher não lê lenço, você tolera. Não é nada, deixa lá. Mas quando a mulher, coisas do mundo, não põe sal na comida, a roupa não está bem engomada, você fica um leão. É totalmente vice-versa. Portanto, meus irmãos, escutem com atenção. Nas coisas do din, o profeta sallallahu alaihi wasallam era muito forte. Chegou em casa certa vez, viu que a Aisha radiallahu ta'ala anha, as cortinhas tinham alguns desenhos. O profeta disse: oh Aisha, quem pôs isso? Tira isso já! Subhanallah. Quando era uma ordem contra Allah subhanahu wa ta'ala que trazia zanga de Allah, ele era o homem mais duro. Mas quando era aspectos mundanos, quando era aspectos que ele sabia que não há nenhuma validade, são coisas passageiras, era esse muito calmo. Por isso, meus irmãos, vamos tentar trazer esse caráter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro das nossas vidas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Portanto, Há muita coisa que eu aqui podia falar, qual deve ser a nossa conduta, mas, em poucas palavras, é aquilo que eu quis dizer. Meus queridos irmãos, outro grande pedido que eu faço, há muitas irmãs coitadas que querem usar lenço, mas há homens que dizem, se até queres sair comigo, não usa assim. Bem, você quer mostrar a tua mulher para todo mundo? Ouça, meu irmão, ouça. Se você impedir a sua mulher de práticas religiosas, se você dizer à tua mulher para usar aquela calça apertada, Allahu Akbar, olha o castigo. Se 100 pessoas olharem para a sua mulher, você é o motivo de pecado. Você está a pecar porque você é o motivo. Você disse para a tua mulher vestir assim. Número 2, além de você ser motivo de pecado, você vai destruir lares. Muita gente vai olhar para a sua esposa e vão pensar, puxa, aquele bai tem uma mulher muito bonita, eu tive um grande azar. Quando chega em casa, ele vai discutir com a esposa. Quem foi o motivo foi você. Porque se você tivesse dito à sua esposa para usar o scarf, para cobrir-se, para andar como deve ser, não haveria aquele problema. Portanto, meu irmão, pense nisto. Você vai ser motivo de 1000 vistas fazerem zina, olharem para a sua esposa. Wallahi, a beleza dela está em tapar-se, cobrir-se. Wallahi, meu irmão, essa é a melhor coisa que você pode dar à sua esposa. Por isso, rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala faça dos homens o que? Maridos de verdade. Maridos como foram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu, para ultimar, meus queridos irmãos, a mensagem vai principalmente para vocês. Um é o seu pai dizer trata bem a minha nora. Um é o seu sogro dizer trata bem a minha filha. É o seu cunhado dizer trata bem a minha irmã. Mas o ayat que eu restei no princípio, Allah ta'ala diz: Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah é que está a fazer um pedido. Tratai bem as vossas esposas. Tenha pena dela, não trate como uma escrava. Esse é o valor da mulher no Islã. Ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser amada, ela é sua rainha, ela é que cuida dos seus filhos. Então trate bem esta mulher, inshallah, se assim você o fizer, tua filha, tua irmã também serão bem tratadas. Rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala dê tawfiq. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.